gente vai se ver. Espero tanto tempo por esse momento. Não importa onde seja, eu sei que seus olhos tensos, sua face ansiosa, tudo separado do universo. Vida e segundos que passam de antecipação.